Em abril do ano passado, começámos aqui a divulgar um tema, Time Better Not Stop, de que nos surgiu na altura uma grande curiosidade, e não só a nós, e foi um tema que ganhou um airplay muito interessante, também aqui na Boa Nova, e felizmente também um pouco por todas as rádios deste país, e também muito na internet, por via de um excelente vídeo que se fazia acompanhar. Claro que, para os ouvintes assíduos aqui do Caso Fazem Caso Tocam, e esperemos que já tenhamos alguns, o nome de André Tantúgal não era, pois, uma grande surpresa. Já várias vezes pessoas aqui tinham falado nele, nomeadamente por via dos videoclipes que ele fazia para projetos de que, onde ele já colaborou, e muito também em termos daquilo que era a sua participação. Falamos aqui de Old Jerusalem, Red Red Shoes, Mind the Gap, e aqui se junta também de bandas estrangeiras, onde destacamos, por exemplo, os Divine Comedy. Claro que esperávamos que saísse o álbum These New Countries, que saiu no final do ano passado, e no início deste ano, 2011, estamos aqui para o divulgar e para falar sobre ele. E como já vos habituámos, temos o protagonista deste projeto, We Trust, temos o André Tantúgal, que antes de mais saudamos aqui, bem-vindo aqui à Boa Nova. Olá, boa tarde. Estamos a falar para o norte do país, portanto estamos aqui à distância de uma linha telefónica, e André Tantúgal é um jovem nascido em 82, mas é uma pessoa que desde sempre se foi ligando quer à fotografia, quer tudo o restante de imagem, mesmo ao vídeo, mas também muito à música, que ao julgo saber esteve muito associado ao movimento punk. O We Trust distancia-se disso. Significa que o We Trust é um projeto do André Tantúgal já bastante amadurecido? Eu gostava de acreditar que sim, não é? Eu acho que pelo menos o We Trust reflete muito daquilo que eu sou neste momento e da maneira como eu vivo e da maneira como eu sinto as coisas e a contemporaneidade. Acho que se isso é estar amadurecido, então diria que sim. Se calhar daqui a 30 anos, quando fizer outro disco, se calhar estará mais maduro, ou pelo menos será um disco diferente. Não é verdade? Era bem, os 30 anos seguramente, enfim, não será esta a cadência de álbuns. Sim, não será a cadência de álbuns que presume alguém que, lançado um tema para, enfim, despertar a curiosidade, e estamos a reportar-nos então aqui a abril do ano passado, teve no imediato uma sensação muito grande. Era expectável que, lançando o Timer Better Not Stop, que as pessoas tivessem um agrado tão grande, tão rápido, e que isso também obrigasse a que o álbum de algum modo viesse a aparecer? Houve uma expectativa e houve uma certa pressão. Mesmo assim, nós tentamos manter a nossa posição desde o início, tentar fazer o álbum o melhor que nós conseguíssemos e que ficasse mesmo no ponto de nós tínhamos imaginado, e decidimos pôr de lado essa pressão e continuar a fazer as coisas fiéis à forma como as começamos. E, ou seja, não sentiu que a agradabilidade que houve de volta deste tema obrigasse a que o disco chegasse mais rápido do que aquilo que vocês tinham previsto? De forma alguma. Mas ficou agradado naturalmente com aquilo que foi o airplay que este tema ganhou? Fiquei, continuo. Eu, as surpresas não param. Eu reparei no outro dia que a música ainda continua, por exemplo, no top audiência de outras rádios, como a Antena 3, na Rádio Nova, continua nos primeiros lugares, e surpreende-me depois de tantos meses como é que a música ainda consegue surpreender algumas pessoas e que elas tenham vontade de continuar a ouvir. É muito gratificante, muito gratificante. Better not stop moving. Better not stop. stop, better not stop moving. Better not stop, better not stop moving. Time não representa minimamente aquilo que é o disco, uhum. Acho que é um disco bastante eclético, tem vários lugares. Ou seja, que isso ficar por este tema fica muito aquém do que é o We Trust e Disney Countries. Sim, sem dúvida, eu acho que sim. Acho que todas as canções do disco têm bastante, são bastante distintas umas das outras e acho que é um disco bastante variado e com vários lugares, como eu dizia há pouco. Acho que a Time é um desses lugares. Breaks, I am told that I can't stay as long as you're meant to go. Lean, don't believe all the things that you told. Don't grow cold and stay as you are. All those kids dream to fly. temos aqui 12 temas e num disco. Isto, e vamos começar por aqui já. A componente gráfica do disco está extremamente interessante, da maneira como a desenvolveu. E isto também define aquilo que é o projeto. Algo de inovador. De onde é que surgiu, enfim, a possibilidade de criar aqui uma caixa, que não é uma caixa, acaba por ser um saco. E isto é made in Portugal, ou seja, o plástico que nós importamos aqui não há razão de ser. Foi muito pensado... Não, sem dúvida que havia um objetivo, que era tentar tornar o objeto o mais interessante possível, principalmente numa altura em que as pessoas cada vez menos dão valor ao disco. Ao objeto, ao disco. Então a minha missão foi mesmo tentar dar um bónus e tentar dar um mimo, ou digamos assim, a quem quisesse investir no objeto e quem comprasse o disco. Para não ser o clássico, lá está, envolto de plástico, etc. Foi mesmo quase um bónus para quem decidiu comprar o disco e investir um pouco em nós e acreditar em nós também, não é? Foi um jeito de agradecimento, foi assim uma espécie de um agradecimento. Isto está extremamente interessante. Portanto, obrigado. Assim, o estarmos aqui a explicar é complicado, portanto, nada como as pessoas comprarem para ter acesso. Verdade, eu corroboro. E permite-lhe ter aqui uma mancha de trabalho muito interessante que desdobra e tem em grande, que tem uma imagem de um lado e do outro lado tem, além das letras, algumas reflexões próprias sobre este disco e também os créditos do álbum. E, claro, uma referência a Meio Fumado. Entendo que a Meio Fumado é o sítio ideal para um projeto como o Itras estar? Eu acho que sim, pelo menos para o começo do projeto fez todo sentido. É uma equipa familiar onde há um objetivo principal, que é a qualidade. A qualidade é o primeiro objetivo a ser cumprido. E isso leva o tempo que levar, o que é algo raro nas editoras hoje em dia, que apostam muito mais rapidamente em objetos plásticos, em música gravada com condições que não tão boas, mas que desde que seja funcional, não é, comercialmente. E ali o objetivo é completamente diferente deles. Passa muito mais pela qualidade final do objeto. E tanto que o facto de eles terem investido, por exemplo, no artwork e num package e na capa, numa capa assim, não é? Reflete exatamente isso mesmo. Por isso fez todo sentido para mim ter a oportunidade e aceitar a oportunidade de começar a trabalhar a minha carreira musical com eles. deu, e falava há pouco dos créditos, está na altura de falarmos que são as pessoas que se juntam a si para a criação deste álbum. Sendo que começamos logo pelas letras, que têm o seu dedo e também de um colega, o João Almeida. Sim, o Little Friend. Uhum. Ele é um músico também, que um dia, espero eu, poderemos também ouvir coisas dele por aí. Espero eu. A criação deste disco tem quanto tempo? Sabemos que a gravação praticamente andou aqui entre outubro de 2010 e outubro de 2011, portanto há aqui um espaço de com certeza com interrupções de um ano. A criação dos temas, das letras, das músicas é algo anterior, portanto, ou seja, isto foi, acaba ser uma compilação de coisas que foi fazendo ou sentou-se para criar um álbum? Não, foi uma compilação, sem dúvida alguma. Isso acho que é uma das causas que leva o disco a ter tantas tão eclético. Caras, uhum. Tão eclético. Foi, lá está, como não havia uma expectativa, não havia uma ideia de eu gravar um disco, ou não havia essa pressão, as músicas foram saindo com muita naturalidade, quando tinham que sair. Foi uma espécie de um puzzle que eu fui montando ao longo de cerca de 3 anos e depois mais um ano para o materializar neste disco. Foi o tempo que nós passamos em estúdio. Falar das pessoas que se juntaram a si para criar este disco. Ok. Na guitarra elétrica, muito o Fernando Sousa. Fernando Sousa gravou, sim, baixinho dos X-Wife, que é, neste caso, o baixista da X-Wife, gravou uma cerca de duas ou três canções, fez uns arranjos em duas ou três das canções do disco. Mas a minha memória já começa a falhar, já passou muito tanto bem. Tempo. Mas como é que façamos aqui, é perceber também o contributo que são estas pessoas. A Graciela Coelho vem aqui apresentar ainda a voz ainda no Reasons, não é? Verdade, sim, no Reasons. O João André partiu aqui na guitarra baixo. O João André gravou os baixos, sim, do disco. O Nuno Sarafa nas baterias e na percussão, o Rui Maia nos sintetizadores, o Sérgio Olá. Freitas no Fender Rhodes e o Zenon Pimenta, o homem também fumado, na guitarra elétrica. E claro, sim, também gravou umas guitarras, sim. E tudo o resto entregue aqui ao André Tentugal. Permite-nos dizer que há aqui muito o seu dedo, o seu cunho pessoal. Já percebemos que estava na criação do disco, na música, na criação dos temas, na parte também do artwork. Significa que We Trust é quase um alter ego de André Tentugal. Sim, eu acho que é um alter ego. Eu achei que foi um alter ego que eu quis liberalizar, isto é, quis abrir espaço para mais pessoas fazerem parte desse alter ego e tornar tudo num coletivo mais do que num projeto individual. Acho que é um alter ego meu, sim. Por final, para não esquecer, ainda há aqui participações de violas, violino, trombones, tanto do Dírio Alves, Flávio Azevedo, Gonçalo Dias, João Costa, Ricardo Matosinhos, Ricardo Godinho e Susana Santos Silva. Isto para que não vamos aqui ferir as sensibilidades, falámos toda a gente, presumo. Falta só uma pessoa, que é o Serial, de Mind the Gap, Rolando Sá, que também co-produziu o tema Reason comigo. Muito. Era a única pessoa que faltava. Depois aqui há ainda uns agradecimentos e há um conjunto de pessoas que, enfim, felizmente também muitos já passaram aqui pelo nosso programa, que caso fazem, caso tocam, e tudo, muita gente ligada à música, mas essencialmente do Norte. Significa que o E-Trust, enfim, junto também ali um cluster de músicos do Norte, é onde se sente mais em casa. Sim, eu acho que sim. Eu acho que assim, o Porto, feliz ou infelizmente, é muito pequeno. O meio musical é bastante pequeno e quase só a gente se conhece. Mas isso, por outro lado, também é muito bom para facilitar que pessoas que têm os mesmos gostos, que partilham dos mesmos ideais, não é? Se juntem e se encontrem e comecem a trabalhar juntos. Foi um bocadinho aquilo que aconteceu. A maioria destas pessoas que se juntaram a mim nesta aventura são pessoas com quem eu já trabalhei ou que eu vejo regularmente. Por isso, acaba por ter facilitado um bocadinho o panorama, não é? Da cidade e o panorama cultural da cidade para juntar este grupo de pessoas a este projeto. Porque disse que íamos falar do vídeo e vive muito deste disco, para já, daquilo que é o Time Better Not Stop, um vídeo que teve uma aceitação em Portugal e além fronteiras muito interessante, e que lhe dou deixar os parabéns, porque não sou o único a fazê-lo. Então, mas que é, à partida, uma frustração, e eu vou-lhe dizer isto e depois vamos ver se concorda ou não. Em Portugal temos muito pouco espaço para mostrar vídeo, ou seja, nos canais abertos, quatro canais, que agora com a TDT está a complicar e também a criar alguma confusão, mas temos infelizmente pouco espaço para a música. Não é uma pena que um trabalho tão bom, e vou frisá-lo, tão bom como o seu deste videoclipe, depois não há espaço nesses canais em aberto para que se mostre, e que sobra o YouTube praticamente e todos os restantes canais da internet para que ele seja divulgado? Eu acho que sou um romântico, porque isto porque eu acho que as coisas seguem o caminho que têm que seguir, isto é, o vídeo, como lá está, eu também concordo, é um bom vídeo, e acabou por fazer o seu próprio caminho, e acabou por chegar a montes de pessoas, e acabou por ter a sua recompensa através da net, neste caso, não é? E o que acabou por nem me fazer muito pensar, o que é que poderia ter acontecido se ele passasse mais vezes na televisão, ou, etc. Por isso eu acho que aqui houve a justiça foi feita. Por isso eu não sinto assim nenhuma frustração ou nenhum ressentimento em relação a isso. Eu acho que o resultado do vídeo foi estrondoso, por isso sinto que foi uma missão cumprida relativamente a este trabalho. Explorando estas componentes todas, onde se junta também uma boa página na internet, que o WeTrust se vai dar a conhecer, quer ao país, quer eventualmente lá fora. Sim, eu acho que sim, e espero principalmente através da música, não é? Que a música chegue o mais longe possível e que chegue ao maior número de pessoas que for possível. E sem dúvida que vai ser um investimento que vamos fazer agora nos próximos tempos, pelo menos nos próximos 3 meses. Vamos tentar investir um bocadinho na internacionalização do projeto e no mercado internacional, embora seja uma missão bastante difícil e temos plena consciência disso, mas eu acho que é algo que vale a pena tentar. Thank you. Ora bem, vamos aqui falar, para quem se estreia aqui na Boa Nova, no caso de Sozinho, caso de Falcão, temos três desafios. E é num desses desafios que muitas vezes falam no seu nome. Aliás, ficámos sempre com a sensação de que o André Tentugal é aquele tipo de músico que vem participar nos álbuns de todos e que desta vez entendeu que era a vez de que os outros viessem participar no álbum dele. Portanto, e que se juntaram ali em Moquinho, não é? No estúdio da Meio Fumado. E para quem não conhece, é uma freguesia de Famalicão. Verdade. Então o desafio primeiro é este. Imagino que vem aqui a Oliveira do Hospital. Não sei se conhece a cidade. Se não conhece, está o convite feito para que um dia que venha à Serra da Estrela nos venha visitar. Tens muito gosto de vê-lo. Eu espero que sim. Então imagino que venha aqui tocar no nosso Parque de Mandanelho, um magnífico anfiteatro natural, e que depois dizem assim: ora bem, André, pode trazer consigo para essa tarde ou noite de espetáculo duas bandas nacionais. Que bandas é que escolheria para virem consigo? Escolheria, deixa-me pensar, eu escolheria os Sensible Soccers, uma banda do Porto, novita, que está aí a aparecer. Escolheria os Sensible Soccers, sei lá, talvez o Old Jerusalem, talvez. We rightly sat our innocence, but it just felt worse. Muito bem, Francisco. Francisco Silva. Que já foi nosso convidado, já por várias vezes, nos seus lançamentos, e o magnífico último álbum que esteve aqui apresentado ano passado. Agora vamos ao segundo desafio. E isto já é assim. Vem alguém da cena internacional tocar a Portugal, uma banda conhecida. Ou nem tanto, mas logo vemos. E que diz que não prescinde que o We Trust, o André Tentugal, faça a sua primeira parte, ou que participe num concerto dele. De quem gostaria muito de receber esse convite? Em primeiro lugar, acho que escolheria logo os Smiths, se eles voltassem a estar juntos, o que não está fora de hipótese. Uhum. Escolheria logo abrir a fazer a primeira parte dos Smiths. Calhar depois de uma banda mais alternativa que eu tenho ouvido, que são os Three Fight for Sunlight, que é uma banda que eu tenho ouvido, uma banda nórdica, que é bem provável também que nos visitem nos próximos tempos. Acho que sim, acho que era por aí. Agora vamos ao terceiro desafio e dizem-nos que é o mais difícil. Imagina que vai haver um disco de tributo a um autor ou a uma banda nacional e okay. Querem que o André Tentugal faça uma versão de um tema dessa banda ou desse autor para incluir num disco. Estamos a falar de que autor e, já agora, que tema que escolheria? Internacional. Perguntou-me... Eu disse nacional, mas se for mais fácil internacional, podemos falar no internacional. Nacional. Por acaso, nacional, há uma banda do Porto que eu curiosamente pensei nisso há poucos dias. Há uma banda do Porto que nunca chegou a editar nenhum disco e tinha altas canções e eu pensei, por acaso, há pouco tempo fazer uma versão deles. É uma banda chamada Zosho, uma banda do Porto, e é uma canção que eu provavelmente vou fazer uma versão, chamada Stars. E agora, se quiser escolher uma internacional, também podemos pensar nisso. Uma banda internacional para fazer uma versão seria... talvez... os... Bellsprout. When love breaks down. está apontado. Faz os desafios para a sua com maestria. Obrigado. Internet, há pouco falámos também daquilo que possa ser o menos bom, ou seja, o poder piratear os discos, portanto, e com todos os problemas que se acarreta, mas também permite, efetivamente, uma ampla divulgação e tornar este mundo um pouco mais pequeno. Senão, muito dificilmente pensaríamos que um sueco viesse fazer um teledisco a um autor português. Como é que vê essa dicotomia entre aquilo que é de bom para os músicos e aquilo que é de mau e pernicioso na internet e naquilo que ela facilita? Pois, eu costumo ser um bocadinho fascisóide no que toca à internet, porque eu sou muito contra o download gratuito da música e o acesso livre e gratuito à música, neste caso. Porquê? Porque as pessoas esquecem-se de uma coisa fundamental, que é quando fazem o download de um disco e não o compram, não é? As pessoas às vezes dizem, as editoras não precisam, etc, etc. Não é bem verdade, porque quando uma editora não alimenta toda uma rede de pessoas, não é, que vivem também da música, isto é, quando uma editora não vende discos, não é, e não tem entrada de bens, para não tem entrada de dinheiro, acaba por não ter a hipótese de investir nas bandas, isto é, deixa de conseguir pagar, por exemplo, aos realizadores de vídeos, deixa de poder pagar aos designers, deixa de poder pagar aos fotógrafos que fazem as fotos promocionais ou as fotos das capas dos discos, etc. Toda uma rede de pessoas que sai prejudicada por isso. Por outro lado, ok, há uma liberalização cultural e há um acesso a muito mais coisas, mas também não sei se isso será mais-valia. As pessoas acho que perdem um bocado a sensação de filtragem e de seleção. Acho que a informação é tanta, que o consumo passa a ser muito um consumo imediato e não é como eu lembro quando tinha 18 anos, 17 anos, comprava um disco e ficava a ouvir o disco 2-3 meses. Uhum. e era uma forma completamente de saborear o conteúdo. Hoje em dia as pessoas ouvem uma música, ouvem os singles, viajam pelo Facebook, hoje ouvem uma música, amanhã ouvem outra banda, no dia a seguir ouvem outra banda, e acaba por não se estabelecer um contacto e uma ligação mais íntima com o trabalho artístico, neste caso os músicos. Por isso chega-se a fazer download de álbuns que depois acabam por não se ouvir, não é? Tal é claro, a facilidade de o fazer. É muito fácil, é fácil demais, as pessoas não gostam de nada que seja fácil, e a verdade é que é essa, os discos, fazer um download demora 30 segundos, 40 segundos, e pronto, dá-se uma escuta rápida no computador, está feito. E é pena, porque há discos que realmente valem a pena ser ouvidos e valem a pena ter espaço e um espaço e terem uma leitura cuidada, não é? Digo eu. De qual não há solução, porque senão já alguém teria avançado com ela. Não vai haver solução. A solução vai passar pelos concertos, não é? As bandas acabam por ganhar uma exigência maior nos palcos, porque isso é algo que vai ser sempre insubstituível, não é? Era por aí que nós íamos. Percebemos, como já alguém disse, e estamos a falar aqui dos vozes da rádio, que diziam que um disco hoje em dia era um cartão de visita, e é de facto assim. E, portanto, resta para tentar recuperar algum investimento. E desculpe, estamos aqui a falar em economia, mas a realidade é esta, porque tem que haver dinheiro na mesa para se comprar os melões, não é? E para se recuperar, é facto, é os concertos. Já teve concertos de apresentação deste disco. Qual foi o feedback que teve das pessoas e o que é que espera agora com o lançamento de Disney Country, portanto, que está aí para venda, que isso venha a potenciar em termos de concertos? Eu, o que eu sinto é que os concertos e são muito sediados na quantidade de airplay que as bandas têm, neste caso através dos singles. Eu sorte ou mérito, tive o privilégio de ter um single com bastante airplay e continuo a ter, e que rodou bastante, o que me facilitou a nível de concerto e abriu muitas portas para que promotores quisessem ter o E-Trust nos festivais, nos auditórios, etc. Por isso, de certa forma, para nós tem corrido bem. O feedback tem sido uma agradável surpresa. Eu realmente, ao início, estava com medo. Nós fomos atirados, entre aspas, para palcos bastante grandes. Éramos muito pequeninos ainda, não tínhamos tocado juntos quase nenhuma vez em palco. E a verdade é que eu estava com um bocado de medo que as pessoas estivessem à espera de ouvir o single e fossem embora. Mas a verdade é que a reação tem sido completamente contrária, as pessoas reagem extremamente bem às outras músicas e de facto nota-se que sentem que o E-Trust é algo mais do que uma só música, e isso tem sido talvez a maior surpresa que eu tenho sentido nos concertos, sem dúvida. Sim, eu ver um tema com airplay, como disse, e muito bem, tão grande, corríamos esse risco de as pessoas de facto se centrarem muito só nesse tema. Sim, isso não tem acontecido. Felizmente. Oh, Em termos de venda de discos, claro que as pessoas poderão dizer que não há uma expectativa, mas enfim, acho que quem edita tem sempre a pretensão de que ele chegue a muitas pessoas. Criou, tendo em conta que este disco é imberbe, né? Está aqui há pouco tempo para venda, passou há poucos dias o Natal, criou uma ideia do que possa ser a venda destes discos, que haja mais edições dele, ou será eventualmente com o continuar da banda que vai levar que as pessoas vão procurando este Disney Countries? Eu, por acaso, as informações que tenho foi que este disco, pelo menos a primeira edição, estava quase a esgotar, o que foi uma grande surpresa para mim. E possivelmente haverá outra edição do disco em breve, e espero sim, com os concertos e com a estrada, que haja mais pessoas a ter acesso ao disco e a comprá-lo, sim, sem dúvida. E há pouco disse que o disco tinha sido quase uma compilação, o que nos leva a perguntar: o que é que ficou na gaveta, a pensar noutros other countries? Ficou, sem dúvida, uma série de canções que eu já tenho, novas, e que espero em breve ter tempo para começar a pegar nelas e a trabalhá-las. Sem dúvida, de facto, eu não tenho tido tanto tempo para isso, mas espero em breve que haja uma fase de calmia e que me possibilite começar a pegar nas novas músicas e em busca de outros novos países. E, entretanto, vai colaborando com outras bandas. Sente que essa colaboração foi o que lhe despertou o interesse para que se tornasse, a paralelo a tudo que já vinha fazendo, músico? Não, eu sempre gostei de música, tanto gostei de música que comecei por a minha carreira enquanto cinematógrafo ou realizador a filmar música. Uhum. Não é? É algo que esteve sempre presente na minha vida. Por isso, estava quase inerente que esta carreira tivesse um lugar. A verdade é que eu não tinha tido ainda o timing ou a oportunidade de dedicar algum tempo a isto. Nem, não sei, eu acho que foi um bocado. Eu vivo muito de uma forma intuitiva e sou muito, em geral, bastante intuitivo, isto é, sinto impulso e vou atrás deles. E aqui a verdade é que eu senti esse impulso de começar a levar isto um bocadinho mais a sério e de me dedicar um bocadinho mais à música e começar a compor com um bocadinho mais de cuidado e atenção. E depois lá está. E o resultado foi surgir a oportunidade de gravar o disco e aqui estou agora, não é? E está muito bem. E é better than you don't stop. André, agradecer a disponibilidade que teve aqui para a Boa Nova, para falarmos deste seu álbum de estreia. E claro, vamos divulgando a nossa quota parte e teremos muito gosto em que nos visite e que possamos estar aqui. E se outro encontro não marcarmos, que seja pelo menos para o lançamento do segundo álbum, de que estaremos ávidos para perceber o que é que anda a fazer na música. Eu espero que nos encontremos antes disso. Com certeza. É? Eu espero que haja uma oportunidade para eu ir até aí e tocar, que isso é uma das minhas maiores missões e dos meus maiores objetivos, é poder levar os Disney Countries à maior quantidade de sítios possível do nosso país. E a Serra da Estrela, sem dúvida, que tem excelentes argumentos para que eu vá aí fazer-vos uma visita antes do segundo disco. Por isso. E esta semana já com neve à mistura. Portanto, ainda por cima, ainda melhor. Um abraço, André. Obrigado por tudo. Obrigado eu. Um abraço grande. Don't talk to me the way you are. Don't talk to me, don't talk to me. Don't talk to me the way you are. Don't talk to me, don't talk to me. Don't talk to me the way you are. Don't talk to me, don't talk to me. Don't talk to me the way you are. Don't talk to me, don't talk to me. Enticing though it can be, exciting though it is, myself in.